comportamento antissocial é caracterizado pelo desprezo ou transgressão das normas da sociedade, frequentemente associado a um comportamento ilegal. Ter comportamentos antissociais em algum momento não indica necessariamente um transtorno de personalidade antissocial. Indivíduos antissociais frequentemente ignoram a possibilidade de estar afetando negativamente outras pessoas, por falta de empatia com o sofrimento de outras. Exemplos de comportamentos antissociais incluem desde crimes sérios como homicídio, piromania, furto, vandalismo, quanto infrações mais leves, como críticas cruéis, sadismo, desrespeitar privacidade e falar palavrões. Antissocial também é aplicado no senso comum a pessoas com aversão ao convívio social, introvertidas, tímidas ou reservadas. Clinicamente, antissocial aplica-se a atitudes contrárias e prejudiciais à sociedade, não a inibições ou preferências pessoais. Tratamentos medicamentosos não têm sido muito eficazes para tratar os comportamentos antissociais em si, mas podem ser úteis para tratar comorbidades que desencadeiam esse comportamento, como hiperatividade, transtornos das emoções, esquizofrenia paranoide.